Tango. Serra Tango, chame final normal, pistão no zero. Avistando, iniciando a remetida. Serra Tango, Serra Tango. Eu tenho 662 e mantenho a posição, que sua posição vai ser a 2, então a aeronave fez o pushback e ainda está parada ali devido à sequência da decolagem. Afirmativo, na 72. Web, chamou, confirme? 6727. 6727 para Confins, nível 340, guarde cota. Guardando 6727. Oceaner 6310, gate 01 para congestionamento. É 720, correção aeronave, que chamou para o push? É o Oceaner 6310, gate 01. Pelo portão 1, ciente, aguarde para o push acionar. Aguardando 6310. Solo gol no 764. 764, possível. Está vendo sequenciamento para decolagem para Brasília, senhor? Não, negativo, nenhum sequenciamento. Só mediante o tráfego que tiver na final da hora aqui. Ok, obrigado. Solo Salvador, senhor 3455, levou pista, instruções. Táxi livre, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, né? 3455. Check 3. Achou, travou. Pista livre autorizado, pouso no 70 graus 08 nós, é que Serra Tango. Tango. TAN 3835, condições de taxiar um pouco mais à frente? Afirmo 3835. Até a marca aí de ponto de espera. Na escuta? Na escuta, prosseguindo. Ok, a torre está solicitando as aeronaves ali que adiantem um pouquinho. Se for possível, se manter posição na Índia, à direita, deixando a faixa aí central livre para as aeronaves que estão aguardando entrar nos portões aqui? Entendi, vou número 3. Tem que alinhar. Vai nem manter, se possível, decola. Salvador, boa noite, voo 398, tá 3 milhas de externo. Ciente, chama passando aí a serra. Patará. No pátio, observando a aeronave da Gol que tá iniciando ali o deslocamento, portão vai ser o 2. Afirmativo, tá observando a aeronave da Gol, vai prosseguir pro portão 2, tá 3662. Tá. 455 ingresso à esquerda após a aeronave da companhia. O seu portão vai ser meia dúzia, aqui à esquerda meia dúzia. Ok, ingresso no, à esquerda, Juliette, para o meia dúzia, então é 3455. Chame agora o solo em 121 decimal 9. Eco Serra Tango. 3835, pista livre autorizado. Decolar. 170 graus 08 nosso. Livre decolar da 103835. Estão externo, gol no 398, baixar travado. Ciente, aguarde autorização de pouso, chame avistando. Batará. parágrafo do outro, tá, tá. Pode confirmar o vento na superfície com 398? 140 graus, 07 nós. Grato. San 3835, decolou os 23, chame o controle. Controle, 0935, boa. Então, você outro responde em stand-by, por favor. Pátio, pode levar o passado a sala. Autorizado o Serra Tango esquerda, cruzar o pátio 1, quando para a entrada na Lima, chama de novo a torre 283 para continuar, ok? Informativo, para parar a sala em volta da Lima. Por favor. É, 183. Via 310, observe a aeronave estacionando ao seu lado, no portão 2, faça o pushback após e chame táxi. Após a passagem da aeronave para o beat 2, livre push, chamada táxi, 6310. Só no gol no 764, pushback estacionamento, portão 3. E no 3, aguarde o número 2. Guarda. No 885, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 1-0, no 885. No 398, no solo 25, ligar à direita, solo 121, decimal 9. Direito 319, com 398. Ingresso na Lima, Mike, até Quebec. Chame na Quebec para cruzar o 97. 398, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, com 398. Bruno 885, autorizado a decolar. 130 graus, 12 nós. Iniciando na 1-0, boa noite, 85. Salvador Tower, time 3152, down and locked on final runway 10. Report runway inside. We'll report runway inside, say, could you confirm the wind? Wind 120 degrees, 11 knots, right, light rain, visibility. I will estimate 2,000 meters and ceiling 600 feet. Roger, time 3152. 1885, decolou os 28, chame o controle. Chamar o controle, 1935. Afirmativo. Autorizado, ingresso à direita, chame o controle, chame liberando a pista. É que Serra Tanga. 65 POB, autonomia 3 horas e 58, até da Maceió. Check land gear. Down a lot. Clear to land, 120 degrees, 11 knots. 3152. Clear to land, runway 10, turn 3152. Pista chamando ponto de espera, 283 graus, boa noite, 6300. Bom, 390, passo da Juliette. Sim, mas mantém a posição. Mantém a posição. Boa noite, o Papa Tango, Whisky Fox Lima. Chame passando Simbra, Whisky Fox Lima. Pista molhada, chuva leve. Passando Simbra, Fox Lima. Frequência livre estacionada. Gol número 3 autorizado, alinha e manter. Alinha e manter, gol número 3, vamos zero. Gol 764, está autorizado o pushback acionamento. Recua a aeronave de modo a deixar aí a entrada da Índia livre para a aeronave da companhia que está no mesmo portão que o senhor está deixando o 3, aqui. Deixa a entrada do portão livre. Ok, vai deixar, autorizado o pushback acionamento, vai deixar a Índia livre, gol 764. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 3152. 130 graus, 10 nós. Usar decolagem dano 0, gol no meio, 3. Aguardar o recuo da aeronave da companhia que vai sair do portão 3, seu portão vai ser o 3. Mate, vai para mais fácil do táxi seguinte, aguardando o portão 3, com 398. Channel 6310, ponto de espera, pronto. Torre Salvador, Channel 6310. Prossiga. Pronto no ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Lima passa acima sem baixar e travar. Chama avistando, Whisky Fox Lima. Então, assim que tiver entrado no portão livre, pode ingressar portão 3. Vai sair pro portão 3 ou 398. 152 antes da Juliette. Linha 52, sente e mantenha a posição. Mantenha antes da Juliette, 3152. No 755, prosseguindo. Autorização de tráfego 400. E 400 para Confins, aguarde cópia. Salvador, seguinte, azul 4071. 4071 para Campinas, 360, aguarde cópia. Fala bom, no 764. Pronto para o táxi, deu 671, 3 horas e 55, até na Confins. Liga o táxi direito, no ponto de espera, chama a torre 18, decimal 612, correção 183. Liga o táxi direito, ponto de espera 283 para a torre. 764, obrigado. Após a passagem do Papa Alfa 34, ali mantém 6310. Para o portão 1, TAM 3152. Cardeal 50. Cardeal 50, chame passando Simbra, chuva leve, pista molhada, visibilidade estimada 3 mil metros, teto 700 pés. Ciente, está 2 milhas de Simbra. Ciente. Papatango East Fox Lima, no solo 36, libere à direita, solo 121, decimal 9. Primeira, galera. Autorizado decolar, 140 graus, 119. Livre decolagem para o Xander 6310. Passou Simbra, Cardeal 50. Chame avistando a pista 110, Cardeal 50. Chamaré avistando, Cardeal. Salvador Web, 6727. 6727, possível. Na posição 4, pushback acionamento. Fiquei na 4, tá autorizado, chupa táxi. Tá ainda guardando a 4, né? É afirmativo, já vou informar. Maravilha, tá iniciando o pushback então, 6727. Xaner 6310, decola os 38, chama o controle. Controle 0935, 6310. Torre Web 6720, a 3 milhas e meia para o externo, baixado para lá. Ciente, chame passando Simbra, Webjet 6720. Chamará passando Simbra, 6720. Tá visual, cardeal, 600 pés. Gente, cheque trem. Tá travado. Autorizado pouso, 1140 graus, 069. Cardeal, 50. Livre pouso, cardeal. Tem o F6727 para bater. Siga. Autorizado para Confins 340, livre na Turística 58. Decola com curva a direita, saída agora e transição Gonza. Aciona o código 5057, controle 19, decimal 35. 764. Afirmativo. Direito na Gole Gonza, 5057, 519-35, controle. De pouso. Aguardando 6720. Recebeu? 50 no solo, 40, libere a direita. Oi? Chame na Delta pro cruzamento, agilizando. Chamar a Delta. Oi, Salvador, só passando o Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, chame passando Simbra. Guardará. De desenho. Afirmativo, chame para o táxi. Tá pronto o táxi, o 6727. Tem 122 a bordo, 3,10 de autonomia, alterna galeão. Afirmativo, chame para a torre, para a decolagem 183, táxi à direita ali. Aqui vai chamar. Cardeal lá no Fender não liberou a pista, foi isso? É, ainda não liberou, ok? Não liberou a pista. É, então tá bom, tá voltando aqui, só pra reportar. Webjet tá 800 pés. Ciente, chama avistando. 3858, Fortaleza. Informação Yankee, portão 8. Ok, o 6727 mantém a posição, ok? O 6727 mantém a posição. Vai bater o 6727. Ok, Fortaleza 370, vai de cópia. Guarda. Estou 500, 6720. Ciente, aguarde pista livre. Aguardando 6720. Cardeal 50, informe pista livre. Livrou, cardeal. Informe pista livre. Livrou, cardeal. Ciente, Webjet 6720, autorizado pouso 140 grau 08 nosso, pista livre. Autorizado pouso 6720. Após o Web, pode alinhar o 764? Aguarde, mantenha a posição, mantenha a posição. Ok, então mantenha a posição. Autorizado o cruzamento, o Whisky Fox Lima. Posição 6720. Pano externo, Oscar Golf Kilo. Chama avistando, Oscar Golf Kilo. Portará avistando. Estado ciente, frequência livre. Webjet 6720, no solo aos 43, libere a direita, solo 1219, decimal 9. Solo 219, 6720. Estou tempo à espera. Diga. Perdeu contato com o solo para início de táxi, tem 122 a bordo, 3,10 de autonomia, alterna galeão. Solo web 6720. autorizado táxi, ponto de espera 10, número 2 para decolagem. Número 2, 6727. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, está me passando Simbra. Passará passando Simbra, Romeu Golf Victor. Está na ideia para o cruzamento, Cardeal. Mantenha a posição, aguarde para o cruzamento, Cardeal 50. Aguardando. Torre Web 6720 também, sem contato com o sol. Time? Avistando Oscar Golf Kilo. 6720. 6720 está livre do táxi, via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 6720. Gol no 764, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 764. Oscar Golf Kilo no solo aos 4, 5, libere na écula, próxima direita, chame o solo no 219. 219, Golf Kilo. Cardeal 50, autorizado cruzamento. Estando cruzamento, Cardeal. Eu queria saber se você tem uma frequência aí que eu possa falar com a torre, se você estiver aí na comunicação dele. Solo Salvador, Papatão do Oscar Golf Kilo. Busquei o táxi livre à direita, chame antes da Juliette. Vamos lá. Aqui vai só um minutinho. É, agora vai ter. Decolar. 140 graus, 069. Iniciando na 10, vou na 7 mais baixo. Passou externo, Romeu Golf Victor. Ciente, chama avistando. Passará, Golf Victor. Agora com a antena, 7455. 755, chame 18,5 agora.